Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a sua vida. Glória a Deus por isso. Ele já era Deus, se revelou. se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso, Deus. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Sim, tu és real. Santo, toda criança. domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre. Isaías e o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam: toda criação, exaltado és, santo para sempre, o teu povo canta. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Passageiro, mas tua palavra não. E eu já falei tantas vezes, eu já achei que era o fim. E eu que já me vi perdido, só fui me encontrar em ti. Eu entendi que eu te devo tudo, mesmo assim tu não me cobra nada. Tu sabe o que me espera no futuro. Deixa minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada, e que pra eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor, e nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. E disse: meu filho, não vai. minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruta de árvore que não é machucada, e que pra eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes disse meu filho, não vai dar pra desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui. Aguenta um pouquinho, já está chegando o tempo. E segue nessa força e determine um final pra esse medo. E eu tô força a você, eu sou o que precisa vencer. Você vai entender que eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você, eu tô com você. Eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra. Que eu queria, não desista agora, eu tô com você. Yeah. Aleluia! Tava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Yeah.

desejável, desejável. Anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti. Me leva, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, queremos, queremos ver tua face. Queremos ver-te, Senhor. Nunca me senti tão dependente quanto estou agora. Entra aqui nesse ambiente, não vá mais embora. Me dê uma resposta para muitas que são as perguntas. Prefiro que me fale mesmo sendo uma palavra dura. Já sobrevivi a tanto e sei que posso aguentar. Mesmo que me faltem forças e me falte o ar. Não quero viver sem ter tua palavra para me guiar. Oh Senhor, já que me conhece tanto, por que me fazer esperar? Eu fico agoniado e canto, esperando isso passar. Eu fico aqui me imaginando, vivendo o que me prometeu. E me sinto desesperado, dependente de Deus. Nunca me senti tão dependente quanto estou agora. Entra aqui nesse ambiente, não vá mais embora. Me dê uma resposta para muitas que são as perguntas. Prefiro que me fale mesmo sendo uma palavra dura. Eu já sobrevivi a tanto e sei que posso aguentar. Mesmo que me faltem forças e me falte o ar. Não quero viver sem ter tua palavra para me guiar. Oh Senhor, já que me conhece tanto, por que me fazer esperar? Eu fico agoniado. Aqui me imaginando, vivendo o que me prometeu. Eu me sinto desesperado. Oh Senhor, já que me conhece tanto, por que me fazer esperar? Eu fico agoniado. Em ti, tu me mantém de pé.

aplauda mais forte, porque ele merece. Vitória Souza!